Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E hoje vamos retomar aqui com as endings de animes que nos marcaram, sim, né? É uma playlist de novo de encerramentos de animes. Demais, demais. Com certeza. E aqui a gente tá na mesma pegada, a mesma equipe da primeira, né? Eu, Mugiwara. E eu, Sage. Grande Sage, esse eu aí. E é isso aí, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da primeira, mas agora a gente vai pegar outras músicas de outros animes que a gente também gosta bastante. E vocês já escutaram aí a end de Dragon Ball Kai, e é Break Care Break, né? Muito bom, cara. Sim, a música do Tanimoto Takayoshi, cara, aqui é muito agitada. Bem legal mesmo. Ele botou um espírito bom pra Dragon Ball, vai. Mesmo sendo a versão Kai, é legal. Na verdade, eu gosto mais dessa música do Dragon Ball Kai do que as endings do Dragon Ball Z mesmo, viu? Sinceramente. Na verdade, muitas das músicas do Dragon Ball Kai eu prefiro do que as músicas do Dragon Ball... Não, é, não dá pra falar de opening. A opening é complicado. A opening não, mas... Todas as openings de Dragon Ball são boas. É. Tanto Kai quanto não Kai. É muito boa também. Mas as endings eu prefiro essa do que todas as outras que existem por aí. Depende, se for a versão brasileira, aquela primeira Dragon Ball Z é muito boa. Ah, mas ela dá sono, cara. Um pouquinho. Bem, vamos lá então. É a primeira música que a gente vai falar aqui vai ser de Full Metal Alchemist Brotherhood, o So. Mano, que encerramento muito louco, velho. Sim, é a primeira ending cantada pela Cid. Nossa, primeira ending, é, exatamente. Nossa. Aquela animação deles meio desenhado, tá ligado? É muito da hora, cara. Eu acho muito legal quando eles fazem essas coisas, tá ligado? Mais diferente do anime, essas coisas é muito legal. Ah, sim, né? Ainda mais se você começa a ver o Brotherhood e ser estranho, porque ele é meio um pouco mais diferente do primeiro, mas a indie também ela é um pouco diferente, mas depois você acostuma e, nossa, cara, que música demais. Coisa boa. Na verdade, Fullmetal Alchemist Brotherhood tem muitas músicas boas, sim. Porra, é recheado. Essa indie também é muito boa, dentre várias outras boas que tem de indies de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bem, mas é isso aí. Escutem aí. あの日見た空 赤い色の空を ねえ君は覚えていますか 約束ちぎり 初夏の風が包む 二人寄り添った Cool. Próxima música é de um anime que a maior galera também na staff gosta, mesmo tendo alguns personagens chatos pra caramba, né? Mas é o famoso, falamos do Code Geass. Erutivi Britannia Gameshi Kisama Shine? Caraca, sim. Essa é uma das poucas falas de anime que, tipo, não sei de One Piece, que eu decorei por ser muito foda, velho. Com certeza. E eu odeio o Suzaku, já digo logo. Todo mundo odeia ele, mas... Estamos falando da engine Mosaico Kakerá da Sunset Shush, que é a segunda engine da primeira temporada. Tem muitas engines boas do Code Geass, sim, mas eu gosto bastante dessa indie. Não, é demais, velho. Mosaico. Ela tem um ritmo boa, vai. Ela tem esse Mosaico, Kakerá, alguma coisa assim, né? É legalzinha, animadinha, vai. O Code Geass, ele pode não ser uma coisa tão animada, se for pegar a profundidade da história, mas ela tem o seu humor também, vai. E essa indie da Code Geass alivia um pouco, né? A sensação que você vê no anime todo. Não, mas é demais, cara. O Code Geass em si só é muito bom. Essa indie é muito boa, então, tipo, é altamente recomendado aí pelo Projeto X. Com certeza. Então, Mosaico Kakerá. Escutem aí. Mosaiku kakera hitotsu hitotsu tsunagi awasete egaite yuku anata ga kureta deyai to wakare mo konna hazu janai sou omotte naru ni mezamereba itsumo no kawaranai kara mawari imi mo naku kurikaeshi mozaiku kakera hiroi atsumete ta umaku ikiru tame no sube ibitsu na sore ga utsukushiku mieta Tchau. Agora vamos com Motherfucker Gintama, cara. E a primeira engine, Fusengamo, cara, é demais, cara. É muito boa, velho. Nossa, Gintama é uma que eu não consigo escolher uma música, cara. Porque tem muita coisa boa. Pode não, ir, tem velho. Muita coisa boa, é demais. Assim, e como é um anime bem grande, né? Tipo, claro. Assim, tem muitos episódios. É óbvio que vai ter direto ótimas openings, ótimos encerramentos. Mas eu acho que a primeira end ficou muito marcado pra mim, cara. A primeira opening e a primeira end ficou muito marcado pra mim. Em Gintama eu acho muito legal. E sabe por quê? Eu tive um problema sério com Gintama, cara. Ah, eu assisti, eu acho que, tipo, 5 vezes ele pela primeira vez e dropava. Que isso? Nossa! Cara, porque eu foi uma relação muito em amor e ódio comigo em Gintama. Eu assistia tipo 5 episódios. Ó, não quero assistir isso. Dropava. Aí de novo, eu falava, vou dar mais uma chance. Cara, não quero assistir isso. Dropava. Aí depois de um tempo, eu falei, cara, é demais. Eu não sei o que aconteceu comigo. Essa coisa nonsense que tem em Gintama aí é muito bom. E essa mescla de drama com coisa de comédia nonsense, cara, eu gosto pra caramba. Acompanho o mangá também. Tem nova temporada, cara. Ah, eu quero ver. Muito mais tempo. Eu adoro essa porra. É muito bom, demais. Bem, é isso aí. Escutem aí. Tonight. 時代だね。絶望と痛みでフリーズさ。ただと雨が注ぐ日は上着脱ぎ君の傘になる。 A próxima música é de um outro anime nonsense pra caramba, cara. E diga nonsense nisso, né? Bota nonsense. Estamos falando de Bakato Tetsu Shokanju. Assim, e a música Bakago Home da Milktube junto com as dubladoras desse anime. E assim, o Bakato Tetsu, ele tem uns problemas assim, de que ele não é grande coisa, assim, questão de qualidade intelectual, né? Mas assim... Porra, não, não fala isso, velho. É demais, velho. Você não tem que prestar atenção nisso. Você desliga o seu cérebro e fica assistindo, cara. E você se diverte muito, né? Nossa, é muito engraçado. E essa indie é marcante porque ela é muito boa. Ela tá acima da qualidade do anime, na minha opinião, pô. Cara, como fazem uma coisa assim? Não, olha, Bakuchi Test eu acho muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Sim. Se você tá procurando um anime de comédia, assim, como posso falar? Um anime de comédia qualquer, assim, quer pegar pra, tipo, passar um tempo, cara, Bakuchi Test é a melhor opção que você tem disponível se você ainda não assistiu. Porque é muito engraçado, muito comédia mesmo. Ele tem umas pegadas do nada de RPG, ele vai trazendo altas referências. Ah, é essas coisas. É muito legal mesmo. E, assim, tanto a primeira temporada é muito boa, quanto a segunda. A segunda se destacou com as músicas e ainda mais o encerramento, que realmente é muito bom, né? Ah, com certeza. Bom, então, ó, ending do Bakato Tetsu, escutei. おうち Vamos lá, agora a gente vai para os nossos espíritos samurais e vamos falar de Rurouni Kenshin. Cara, Jojo no Kanjo, ou se você quiser, você coloca e fala um terço no Jojo no Kanjo. Eu não consigo, eu só falo Jojo no Kanjo. Também não consigo. Que pra mim, eu acho que é a melhor música de Samurai X. A melhor disparada. Olha, tipo, que eu acho que eu concordo em Mui, cara. Nossa, cara, não tem música melhor do que essa em Rurouni Kenshin, cara. E olha que tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa. É que eu não sei o que acontece com o pessoal. Geralmente o pessoal presta muita atenção em opening e acaba esquecendo as endings. Ah, eu sou assim. É, eu também sou um pouco assim. Mas no caso de Rurouni Kenshin, velho, a Jojo no Kanjo, ela roubou a cena, velho, do anime todo. Cara, que isso. É brilhante essa música. Jojo no Kanjo, eu gosto muito mesmo. Rurouni Kenshin é um anime que eu adoro pra caramba, né? Então essa ending ficou muito boa, né? Pro espírito do anime. Eu tenho que falar que nesse caso eu conheci essa música antes de conhecer ela por Rurouni Kenshin. E eu já gostei dela antes de assistir o anime. Olha aí. Eu achei meio assim, what the fuck? Tipo, de que anime é essa porra? Eu fui ver ela no Rurouni Kenshin. Só que eu não gostava tanto assim. Aí quando eu fui ver o anime, tá ligado? Na época, e eu assisti, e eu vi o, quando começou o Jojo no Kanjo, eu falei, caraca, que foda, velho. Me achei muito legal. Sim, sim. Bem, então é isso. Escutem aí, Jojo no Kanjo. I love you sae ienai de iru my heart. Nagatsuke nemurenai yoru ga kimi e no omoi sore wa koi nan desu to sa. Right out of me. 壊れるほど愛 A próxima música é de um anime que eu adoro pra caramba, ainda mais por causa da mangaka, que eu sou fanboy da mangaka, né, porra. Estamos falando do Inuyasha, e a ending é a Every Heart Mina no Kimoshi, a quarta ending, cantada pela Boa, né? Hancock. Não, não é. Como estamos assim? Falando de outra pessoa. Ah, pô. Mas o Inuyasha, ele tem muitas músicas que eu também gosto, são bem sentimentais, algumas ali animadas também, né? E essa Every Heart também, ela tem aquela carga emocional, aqueles sentimentos muito demais, né? Que, assim, Inuyasha tem aquela coisa de romance, aquela coisa de amor também, né? Junto com a aventura, ação. E eu acho que casou bem, vai, com o espírito do Inuyasha. Mas... eu acho que é a melhor engine do Inuyasha, na minha opinião. É, pode ser colocado, eu creio que sim. Não, mas eu adoro pra caramba essa música, Every Heart. E toda hora toca e eu fico escutando, tem é jeito. É muito bom, é muito bom. Bom, então escute aí, galera. Thank you. vamos agora para o mundo louco de Hunter vs Hunter. E dessa vez, versão 2011, a versão assim mais atual do anime, né? E vamos com a Andy Just Awake, que, cara, é divina, é espetaculosa e... não sei lá, espetaculosa, sei lá, falei espetacular com fabulosa, é demais. Porra, é a primeira engine de Hunter x Hunter. É a primeira engine de Hunter x Hunter e, cara, é muito legal. Eu acho que muita gente ansiava, né, pela volta de Hunter vs Hunter e voltou, assim, demais o anime e com uma ótima trilha sonora, uma ótima parte musical, né? Sim. E Just Awake tá aí pra provar isso. É, sabe que no final do ano passado eu vi todo esse Hunter x Hunter, né? Cara, e eu fiquei empolgado, eu quero mais, mas porra do mangá Kali tá parado, porra. Então, né? A gente tem um cast sobre a biografia sobre o nosso grandíssimo Yoshihiro Togashi. E a gente fala um pouco a respeito desse cara lá. Seu filho da mãe, então, seu filho da mãe. É um conflito de amor e ódio novamente aí. Porque nós gostamos muito do trabalho dele. E nós odiamos muito ele por ele não mandar o trabalho dele pra gente. Então escutem aí. Don't you A próxima música é de um outro anime, sim. Animação é meio contestada. O mangá o pessoal adora pra caramba, né? Porque estamos falando de Death Note. E a primeira ending, Alumina, da Nightmare. Então, Death Note, cara, eu acho assim, eu sou um pouco complicado de falar, que eu assisti Death Note, eu fiquei, tipo, naquela hypezinha quando era na época, tá ligado? Tipo, ah, Death Note é muito legal. Depois que eu revi, eu falo, cara, não é esse bacon todo, velho. Ah, não, assim, o pessoal fica muito ligado naquele jogo de gato e rato, aquela coisa cerebral toda demais, né? O anime lá tem uma encheção de linguiça, cara, que às vezes enche o saco pra caramba. O mangá então parece que é melhor, mais enxuto em alguns pontos. Eu não li mangá, já digo logo, mas... Ah, mas eu tenho mangá, eu já li todo mangá, e mesmo assim, pelo mangá, eu acho que, assim, não é todo esse bacon, tá ligado? Não é, tipo, assim, é bom, pô, é bacana, tá ligado? É legal, show de bola. Ah, sim. Mas eu acho que ele é muito endeusado por algumas pessoas, tá ligado? Ah, é. Mas a engine do anime é muito boa, véio. Eu gosto desse estilo meio gótico. Ah, meio... não, com certeza. Aquela coisa pesadona, sabe? É demais, Death Note, a música. Enfim, né, a engine do Death Note, escutem. この世に向け彼 agora, vamos lá, para encerrar essa playlist, já falamos sobre esse anime é demais. Tá tendo a continuação dele durante todo esse ano, e vamos agora com Durararará, e vamos falar sobre Trust Me, yeah! Ah, demais, velho, nossa, que age foda, cara. Não, todo o anime, todas as músicas do Durará são fodas, demais, cara, né? E realmente. E essa ending, porra, é demais. Nossa, eu acho que, assim, a pegada de endings de Durarará é muito legal. Eu já falei isso no cast, né, de Durarará. A gente tem um cast de Durarará. Por favor, vão escutar esse cast, que tá demais. Eu acho que a pegada das endings de Durarará, que fazem todo aquele esquema de juntar os personagens em uma grande imagem que é passando ao decorrer da tela, é muito legal. Foi uma jogada bem legal, assim, realmente, do estúdio, porque foi uma animação extremamente fácil, porque, querendo ou não, é uma imagem só que vai subindo em scroll, né? Sim, com todo mundo. Com todo mundo. E ficou muito legal. É uma jogada bem legal, realmente. Ah, e tem tantas paródias disso aí. Nossa, tem cara. Muitas paródias. Tem Rare Piece, Pokémon e por aí vai. Muito legal. Trust Me é, assim, a música em si é muito legal. Tem uma pegada muito contagiante de você assistir, assim. Eles escolhem bem as músicas de encerramento, assim, de Durará. Então, por favor, dá uma conferida que vale a pena. Pois é. Então, galera, pra encerrar essa playlist, escutem Durará, Trust Me. Falou, galera, e fui. Falou. Escutem aí. Call me.